fazendo maluquinho, quinho, quinho, quinho. Essa galera quando chega é só animação. É o Esquadrão Scorpio, não tem pra ninguém não. São baldes e mais baldes, agitam pra valer. É o Esquadrão Scorpio mexendo com você. Eu sei, vou encontrar. A galera é animada, arrebenta pra valer. O Esquadrão Scorpio vai contagiar você. Esse esquadrão é demais, arrebenta, pode crer. O Esquadrão Scorpio vai contagiar você. Esse esquadrão é demais, arrebenta, pode crer. O Esquadrão Scorpio vai contagiar você. Esquadrão Scorpio, na